código 310 no bar. 31 é o código de trânsito. Código controle 1198-3601. 3601, no correto do julgamento, bota pronto, feedback. Chamar. localidade do pátio 1 da Sul Índia, conforme 0-7-2-1-1-8, decimal 9-5, posição altímetro 1-0-1-6. Bom dia, estou localizado em Nair, decola 5-0, vento 160 graus, 039. 601, decola 255, chama controle 119, 218, bom voo. 198, bom dia, 361. Controle Salvador, bom dia, SAS 3601. Peça 3601, salve. Confirme, o controle 3601. 301. Controle Salvador, SAS 3601, decolado. Bom dia, direto Leda, salve, mantém 360, são 3601. Direto Leda para 360, são 3601. Salvador, 3601, solicita a proa de Mótiva. Guarda, 3601. Escuta, 3601. 3, control. Descending, maintain 2,000 feet. Altimeter setting 1013. Fly direct to full position. After Tulu, Duna. Altimeter setting 1013. I said 2,000 feet, negative, level 70. Engineer 01, pass nível 130, chama Recife. Frequência 125, décima 1, bom dia. Bom dia, engineer 01, tá. 9063 approaching Cerro, clear for a left approach, north traversing on the localizer. Bom dia para autorização, chama está Leandro 21 Lima 1. 21, grato. Roger, complete the left approach, contact tower 3211, the small 95. Order approach, good morning, go on. 9063, establish ILS. Go 9063, can I turn 0332 to load 0110, range 1120, degree 05 knots. Recuerdo. Cenário 251, está autorizado Guarulhos, número 360. Escola 560, curva direita, saída da El, Eta, Mótida. Controle de Salvador, opera 119, decima 8, 2.5551. 360, para Guarulhos, aperto no 10, Palmaté. Você fala da 10, curva direita, saída da El e da Mótida, controle 19, 8, transponder 5551. Oceanair 251, cotejamento correto, são possíveis estacionamentos. Chamaremos Oceanair 251, poderá apenas informar o ajuste ao filtro? 013. 63 graus. É, tá precisando aparecer a informação só, tá informando que tem 1.012, tá um pouco baixo, né? Yes. para 2010, altímetro com 0013, direto Duna, reporte estabilizado. And due to 3 on the ground at 1 time on right turn and the previous attacks by Alpha Juliet, K07 Maple 1. Alpha Juliet, K07, 5-2. 972, uma mira do externo, completa a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Sinal 9972, estabilizou, passou o externo. Sinal 9972. Livre pouso, pistão a zero, vento 140 graus, 079. Confirma. O sinal 972, livre pouso, pistão a zero, vento 140 graus, 079. Livre pouso, 072. 972, muito bom dia, estou autorizado para a Alfa, Kilo, Rádio 3, possivelmente em posição Ciclina, fica de seu sinalizador. 251 or something, so let's go back with the second one. para o táxi com 159, autonomia de 4 horas e 45, alternando o VLO. Autorizado táxi, Patiano, Tetsu Índia. Ponto 0, Tetsu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3597, registro na 013, continua a torcer no sonho, aguarda a pista livre. Não, é